dela. Se eu pudesse, tivesse dinheiro, eu ia varrer e casava com ela. Ô, oh, moreninha do dente de ouro, parece o tesouro, a boquinha dela. Dela. Se eu pudesse, tivesse dinheiro, eu ia varrer e casava com ela. Ha, ha. Gente, esse coque é de Olinda pura. Ô moreninha do dente de ouro, parece o tesouro, a boquinha dela. Se eu pudesse, tivesse dinheiro, eu ia varrer e casava com ela. Ô moreninha do dente de ouro, parece o tesouro, a boquinha dela. Aqui no Instituto de Berlim, gente, gravando esse CD com toda a guerra. Yeah! Ha ha! Ha ha! Yeah! Tchau! Tchau!